Nana cantando nesse mesmo lugar, Tim Maia cantando arrastão, Betânia cantando a primeira manhã, Djavan cantando drão, Chico cantando exaltação à Mangueira, Paulinho sonho de um carnaval, Gal cantando candeias e Elis como nossos pais, Elba cantando de volta pro aconchego, Silvio cantando mulher e Elisete cantando chegar de mágoa, Carmen cantando adeus batucada, Gilberto cantando sobre todas as coisas, Calbi cantando camarim, Orlando cantando faixa de cetim, Milton o que será, Roberto a madrasta, Bosco Rio de Janeiro e Dalva poeira do chão, melhor do que isso só mesmo silêncio, melhor do que o silêncio só João. Melhor do que o silêncio, só João.